Hoje é dia 16 de maio, eu estou aqui com Newton Júnior, Cassandra Calabouço, para a gente conversar um pouquinho sobre a sua trajetória profissional e de processo de criação. E para começar, eu queria te perguntar como que você prefere que eu te chame em termos de nome, assim. Eu realmente estou muito acostumado às pessoas que me conhecem, né, como drag, me chamarem de Cassandra, eu estando de peruca ou não. Então, fica bem à vontade, assim, por mim, pode me chamar de Cassandra. Tá. Mesmo eu estando sem peruca. Beleza. E sobre a sua autonomeação, assim, em termos de identidade, como que você se compreende? Ah, eu me compreendo como um homem cis gay. Isso tenho a minha expressão artística, né? De drag queen. Mas me entendo como um homem cis gay. E, Cassandra, desde quando vem o seu desejo de se montar? Você percebe algum momento, assim, em que se manifesta o desejo? Olha, essa pergunta não é nova pra mim. Muitas pessoas já me fizeram e eu mesmo já me fiz. E a resposta inicial que eu encontro, né, de uma consciência, de um desejo de, dessa figura da drag, isso teve, só apareceu na minha vida ali nos anos 90, depois que eu assisti o filme Priscila, e quando eu estava numa boate e passei por essa experiência de estar numa boate onde eu não esperava ver uma drag queen, vi três drag queens enormes, muito coloridas, lindas, assim, foi, eu nunca vou esquecer, e eu ainda tenho essa mesma sensação cada vez que eu estou frente a uma drag, assim, né? É algo que eu acho muito legal, assim, mexe comigo de muitas maneiras. Mas eu não acho que foi aí que eu comecei a ter esse desejo de me montar. Eu acho que eu comecei a ter esse desejo. É porque nos anos 90 isso foi consciente, né? Isso foi... Eita, desculpa, deixa eu botar no silencioso. Eu acho que foi desde a minha mais tenra infância, assim. Eu sempre curti me vestir. E flertar no universo do que a gente considera, né, um vestuário feminino, assim. Sempre gostei também de figurinos, né, coisa da arte sempre teve presente pra mim. Então, coisa de personagens e tal. Mas no feminino, nas roupas da minha mãe, nas roupas das minhas irmãs, que era onde eu comecei a brincar, onde eu comecei sozinho a... Eu vou usar a palavra me montar, mas entenda bem que eu era uma criança e eu, né, não tinha a menor noção. Mas eu acho que lá foi onde surgiu, assim. E brincar, né? Você usou essa palavra de brincar. A coisa da drag, pra mim, ela surgiu mesmo como uma brincadeira, assim. Na infância, antes dos 10 anos? Tipo, talvez... Acho que... Talvez 6, 7. Talvez menos, não sei. E esse show que você falou que te tocou de uma maneira intensa, você, foi aqui em Porto Alegre? Você lembra de quem era o show? Não foi um show. Na época, não havia espaço para performance, assim. Elas estavam circulando, elas estavam dando close numa rave, que era o DJ Eduardo Herrera que promovia. E essa rave estava rolando num armazém do Cais do Porto. E apareceram três entidades, assim. E aí as três, muito influenciadas pela estética, né, pela visualidade do filme Priscila, da época, com perucas enormes, de flores, né, plataformas imensas, assim, bem diferente do que hoje a gente vê, né? Mas naquela época foi isso, assim, era como se eu estivesse vendo ao vivo aquilo que eu tinha visto no cinema. E uma dessas artistas era um grande amigo, assim, da adolescência, que eu nem sabia que se montava de drag, que estava montado, que é a Charlene Voluntari. A Charlene, que legal, vocês se conhecem antes da... Desde antes das perucas. Demais. E as outras duas, você lembra? Uhum. Charlene. Mas eu não me lembro os nomes artísticos. Uhum. Era o Luiz e o... O Luiz era cabeleireiro. Ai, e o outro, como era o nome? Não vou lembrar o nome. Tudo do bem. Outro. Não éramos próximos, assim. Uhum. É, na época até... A gente conviveu, assim, não convivemos, mas a gente se encontrava, assim, né, se cumprimentava e tal, mas ele em seguida mudou pro Rio e eu não falei mais com ele. Uhum. Nunca mais ouvi. É, acho que essa segunda questão a gente já tocou nela, de certa forma, de... Tocamos nela, mas eu vou retomar porque eu acho que pode levar para outros lados também. Que é quando e como você se tornou artista transformista, né? Quando você passa a se reconhecer como uma artista transformista. Olha... Talvez, eu acho até que eu tenho um pouco de vergonha de dizer isso, mas eu só fui entender que o que eu fazia era uma... Era arte transformista. É, de 2015 pra cá. Uhum. É, eu acho que antes disso eu entendia que drag era outra coisa. Eu não pensei, eu nem pensava sobre isso. Sim. Eu não pensava sobre isso. Foi a partir de, talvez ali em 2012, 2013, uhum. quando eu começo a ter mais pessoas com quem trocar, que eu vejo uma nova geração vindo, né? Sim. E pessoas com outra cabeça, com novas ideias, né? E eu também tendo acesso a pesquisas, a literatura, e, enfim, mas muito a opinião de outros artistas, né? E que eu também começo a olhar para o meu passado. Eu uhum. acho que antes eu ainda estava muito no meu presente, assim, e eu não olhava para o que uhum. tinha vindo antes de mim. Era como se drag fosse uma outra coisa, assim. E você já começou, então, a partir dessa cena drag que estava... vindo pro Brasil, né, com o filme Priscila Rainha do Deserto, essa ideia, esse termo da drag, ela veio. É, eu comecei. Isso, né? Isso. Então, isso. E pra você já veio a partir desse termo, então, drag queen? Sim, antes disso eu assistia shows, mas eu não me referia a drag. Eu não via, por exemplo, quando eu ia assistir show da Glória Cristal ou da Laurita, eu ia assistir show de transformista. Ou, como a gente falava na época, show de travesti. Uhum. Independente de serem travestis ou não em cena, né? Sim. Mas naquela época, isso eu tô falando lá no início dos anos 90. Então era tudo muito confuso. Os termos eram... Eram muito misturados e muito equivocados, né? Muito equivocados, assim. A expressão artística e a expressão de gênero, elas eram confundidas com muita frequência, né? Uhum. Hoje, os leigos, né, as pessoas mais tapadas é que cometem esses equívocos, assim, né, porque a gente já tem um outro entendimento sobre isso, a gente consegue conversar sobre isso, pensar sobre isso, né, se entender os outros, entender o que acontece, mas lá nos anos 90 não era assim. Então, quando eu começo, né, muito por causa da visualidade, eu achei, ah não, drag é outra coisa. Eu só fui parar e pensar realmente que era uma, só uma questão de visualidade, né, porque a essência artística ali é a mesma, me parece que é. Com algumas mudanças, enfim, né? Mas eu acho que é a mesma. Eu acho que é a mesma. É, então, eu vou recolocar a pergunta. Sim. Quando e como você se passa a se reconhecer como uma artista drag queen? Como foi esse processo? Ok. É isso, começou bem antes. O que deu esse gatilho pra mim de sou, né, uma artista drag, sou uma drag queen, foi quando eu comecei a trabalhar com isso, quando eu comecei a ser remunerado por isso, porque isso vem pra mim de um lugar de desfrute, de deleite. Uhum. Então eu experimentava muito a Cassandra, eu brincava muito com essa figura fora da norma, né, porque... Não sei se eu vou antecipar alguma outra pergunta, mas é que tem a ver com o meu outing, assim, né? E a minha sexualidade. Então, eu fui muito reprimido, assim, tive uma infância e uma adolescência muito religiosas, né? eu não queria ser gay, eu tinha medo, eu achava que eu ia pro inferno, eu acreditava em Deus e diabo. E eu não queria, assim. Eu achava que era errado, sabe? E eu rezava pra não ser gay. E aí quando eu consigo assumir que eu sou gay, que eu começo a conviver com outros gays, que foi na dança, que eu achei que eu ia poder ser mais livre, assim, né? Eu fui super... eu continuei sofrendo muito julgamento, né? Eu não sofria mais bullying, mas eu sofri um julgamento muito grande, porque o meu corpo era muito queer. Eu era muito afeminado, e isso nos anos 90, na companhia de dança que eu fazia parte, isso era proibido. Isso era terminantemente proibido, assim, eu fui ensinado, eu fui orientado, eu fui cobrado a me comportar como um heterossexual em cena. E então a Cassandra surgiu para mim como uma possibilidade aí, né, de explorar um corpo que ninguém queria ver, né? E aí eu vi que podia ser muito mais do que o meu natural, que eu podia fazer com gana aquilo que ninguém queria ver que eu era, entende? Então eu podia ser mais do que... Era mais do que uma liberdade, era também um lugar de fantasia, né? E aí eu brincava com a Cassandra com muita frequência. Com muita frequência, mas somente no meu círculo de amigos, assim. Sim. Pra esses da dança, né? Porque o que eles cobravam que eu exigisse no palco, o que eles cobravam e exigiam que eu apresentasse no palco, eles eram super abertos que eu mostrasse de forma divertida ensaio, né? Em sala de ensaio, em off, em reuniões de amigos. Caramba. Então eu era incentivado a, sabe, dizer, ah, tu arrasa, agora quero ver depois lá em cena, tu sabe que não pode fazer nada disso, né? Então eu fui... bem o limite. Isso. E daí, as pessoas me diziam que eu levava mais jeito como drag, não entravam na comparação, mas diziam que eu levava muito jeito como drag, que ficava bem, que era legal, que era bacana, que era divertido, que eu devia explorar. E em 98 surge uma possibilidade de trabalho, né? Eu fui fazer parte do cast de uma casa noturna em Cachoeirinha. E começo a trabalhar, então, toda sexta e sábado como drag queen. E aí eu não sabia... Qual lugar era esse? Era século XV, século o nome 15. Da boate. Isso. Em 98. E foi aí que eu, então, né, me entendi como artista drag queen. Eu já me entendia como bailarino, né? Já me apresentava, assim, né, como artista bailarino. Então, a partir de 98, quando eu publico isso... pro mundo, né? Tiro da minha zona de conforto, de rede de proteção, só dos amigos ali, né? No ambiente mais... meu núcleo mais próximo, assim. Quando eu começo a trabalhar mesmo com isso e fazer pra público em geral, daí eu considero, então, que é o nascimento da Cassandra, né? E eu fico me perguntando aqui se essas pessoas que te incentivavam, entre elas estavam essas mesmas pessoas que te demarcavam o limite. Estavam? Sim. Então, te incentivavam desde que num outro lugar, de uma outra forma. Exato. Na arte, né, imagina. Levei muita... Isso eu consegui resolver bem depois de muito tempo de terapia, não é verdade? Resolvi super bem hoje. E quais são as suas expressões drag? Além da Cassandra, já houve ou há alguma outra expressão? Não. Não? Não. E como que você descreve a Cassandra? Calabouço. Eu já tive experiência como ator, né, em teatro adulto e em teatro infantil, e danço, esse ano completa 30 anos que eu danço. Então, também na dança já interpretei personagens, né? O que, que a Cassandra difere desses personagens? Por que, que eu acho que outros personagens que eu fiz e outras experiências que eu tive não eram drag, assim, né? Não chegaram nesse lugar. Porque eu realmente acho que a Cassandra, ela é feita a partir de uma parte de mim que não... Ela não, essa parte não está presente quando eu estou em outras coisas. É só quando eu estou na Cassandra. Uhum. Que elas se colocam. Quais características seriam esse território, essa parte? Vamos lá. A caracterização, a minha aparência. Eu não conseguiria, por exemplo, apresentar... Não sei, não... Vamos ver. Deixa eu rever isso pra você. A Cassandra, ela está presente na minha montaria. Ela depende disso. Ela depende muito do encontro do outro, assim. Não é a mesma coisa se eu me montar e ficar em casa. Uhum. Só eu, né? Uhum. Assim, eu pra mim, eu não tenho a experiência da Cassandra. Me montar pra ficar em casa tomando um vinho, me montar pra ficar em casa... Posso ter que me montar pra ficar em casa e gravar um vídeo. É a Cassandra, eu acesso esse lugar. Se estabelece pela relação. Pela relação com o outro, ainda que o outro esteja, né, numa possível visualização no futuro. Ai, peraí que tava tão bom. Eu acho que tem um golinho. Fica à vontade. Mais espuminha aqui, peraí. Desculpa, Guilherme, tá maravilhoso. E eu nem te ofereci, desculpa. Eu acho que eu exerço com a Cassandra um lugar de... Eu extravaso ainda hoje coisas que eu não consigo extravasar quando eu tô, por exemplo, dançando como um bailarino. Eu atuando como bailarino é maravilhoso. Amo dançar, mas é diferente. Uma experiência diferente. É diferente. E eu queria entender um pouquinho melhor como que você percebe essa parte, esse território, no sentido de que forças que tem esse lugar que você acessa, sabe? Sei. Como que elas se caracterizam? Ai, é difícil, Luna. Que maravilha. Eu adoro pergunta difícil, eu adoro. Às vezes a gente nunca se pergunta, né? Que forças são essas, Luna? É uma força de capacidade. Uhum. Eu tenho a impressão de que eu posso. Me dá a sensação de por mais medo que eu tenha, é sempre um medo meu consciente. Se eu estou na persona, se eu deixo a onda me levar, vai. Uhum. Eu faço. Uhum. A coisa vai. A energia da Cassandra, eu acho a Cassandra, por exemplo, ela é mais ágil que eu. Uhum. Eu acho o meu raciocínio, quando eu tô montado, ele é mais... As minhas sinapses nervosas, elas são diferentes. Uhum. Eu acesso um lugar de improviso e de presença, uhum, com uma drag que eu não tenho desmontado. Uhum. Durante um tempo isso era quase... Será que eu mexi? Não, tá gravando ainda. Durante um tempo, né, lá no início, assim, isso era tipo... Eu brincava, né, do tipo, a Cassandra baixou. Uhum. Porque era, pra mim era quase isso, assim, era muito novo, uhum, era muito diferente, eu não sabia o que estava acontecendo, eu já tinha experiência da dança, né, uhum, mas eu não tinha experiência da drag, então quando eu acessava isso tudo, meu Deus, era tipo, eu me sentia realmente como um médium, né, que tinha sido... Enfim, estava incorporado, uhum, e aí aquilo, às vezes eu inclusive dizia, nossa, eu nem sei o que eu fiz... Demorei um tempo para estar... para trazer a minha capacidade de estar presente em cena e aproveitar, como eu fazia já na dança, né? Uhum. É, com a Cassandra eu levei mais tempo, assim, era como se a Cassandra, quando eu saía da drag, eu esquecia o que tinha acontecido, assim. Uhum. E hoje não, hoje é, isso mudou, né? É consideravelmente, assim, hoje eu já tô mais associado. Uhum. Já não entendo, mas... É. Mas eu me dedico também a... Por favor, já sim, obrigado. É, eu gosto de pensar nisso, né? Pra também poder auxiliar outras pessoas que vêm nesse caminho, né? Pra vem, que vêm pro workshop, né? Pra fazer o pink. É, o que eu posso contribuir com essa pessoa, né? Eu, com a experiência que eu tenho, assim, porque... É muito incrível, Luna. Já aconteceu de eu estar montada, né? De eu estar com a... cara da Cassandra, o cabelo da Cassandra, a roupa, tudo, tudo, tudo. É a Cassandra trabalhando, é o cachê da Cassandra, é o momento da Cassandra. Uhum. E a coisa não acontecer, assim, uhum. De eu não conseguir acessar. E também já experimentei situações em que eu estava desmontado e é como se a energia da Cassandra chegasse. Já aconteceu, sim. Já aconteceu. Então eu gosto de me dedicar a entender o que é isso, né? Que energia é essa? Que estado é esse? Então eu adorei a pergunta. Você eu foi acho direto que... ao fluxo da pergunta. É uma energia, assim, sim. É um estado de... Ser estado de cena parece que é algo... Não é um estado de cena, é uma presença, é um estado de presença... De atuação, mas não é exatamente uma atuação. Uma representação de um personagem. É, de vivência, é uma possibilidade de vivência. É, uhum. Eu não acho que a Cassandra ela esteja interpretando, eu não me sinto assim, uhum. Sabe? Uhum. É, que ela está vivendo uma coisa falsa. Não, ela existe, a Cassandra existe, ela uhum. Tem uma vida e tem coisas que só acontecem. Quando eu tô daquele jeito, assim, né? Sim. Quando é naquele papel, nesse daqui não funciona pra mim. É lá que eu vivo, assim. É, mas não já, né? Há muito tempo que eu já entendi, assim, que é algo que eu acesso, assim, quase como uma sintonia fina, sabe? Como é que... E aí, coisas que me ajudam muito, assim, né? Por exemplo, o ritual da make. Tem muito, assim, né? Tantas horas, né? Eu gostar de mudar o meu rosto, apagar completamente meu rosto, mudar os meus traços, me ajuda a trazer isso, né? Tipo, quando eu me vejo, é quando eu olho uma foto da Cassandra e eu enxergo o meu olhar na foto, eu não gosto. Eu não gosto. Eu percebo que em algumas fotos, por exemplo, tem um olhar que ele... aparece e que é o que eu digo assim, ah, aqui é a Cassandra. E às vezes que é esse estado, essa isso, energia. Isso. Massa, massa. Eu gosto muito de acessar, trocar essa. É legal, né? Sim, muito. Porque pra mim também passa um pouco por aí. Assim, sabe? É... Bom, deixa eu até voltar. Sobre a questão, acho que isso a gente já conversou, né? Era uma pergunta sobre a questão do termo queer, você já me comentou, né? Que foi ali nos anos 90, a partir de alguns filmes. É, e eu queria também ir direto para uma outra pergunta que é sobre essa relação entre gerações. Como que funciona para você essa relação entre gerações? Tanto com as artistas mais experientes, né? Quanto em relação a essa nova geração de artistas que vem acontecendo hoje? Eu, na área, assim, como artista da dança, né? É, eu tenho uma... Eu comecei a dançar com a dona Toni Petzold, que foi uma grande matriarca do ballet clássico, assim. Cheguei a fazer aula de ballet com ela e tal. Na dança, a gente Tem coisas negativas e coisas positivas. Uma das coisas positivas é assim, a gente tem muita disciplina e a gente é muito respeitoso com quem, com os nossos mestres, sabe? Sim. Então, eu, apesar de todas as situações ruins daquele período da minha, né, da minha, do meu início na dança e dessa coisa do tu não te comporta assim, tu te comporta deste outro jeito, né, não assim e sim assado, eu ainda tenho muito respeito com as pessoas assim, que fizeram isso, porque naquela época não era o que elas tinham acessado também, sabe? Sim. Hoje a gente ainda se vê e percebo que a cabeça abriu, tudo abriu, né? Eu também me abri, todo mundo se abriu, então, ó, luxo. E aí eu trago isso para mim, pro meu fazer drag, né? Pra minha atuação no meio drag. Eu procuro ter boas relações, assim, e procuro reverenciar e procuro aprender de todas as formas possíveis, né, com pessoas que vieram antes de mim, com as pessoas que lá na época eu nem sabia, mas elas estavam sendo, sim, uma referência para mim, né, as pessoas que abriram as portas, né, quem veio antes, assim, se foi difícil para mim, né, o que dirá para eles, assim, uma questão de geração, os preconceitos que eu enfrentei, né, e que porventura ainda enfrento, por fazer essa escolha artística, né, que são muitos, a gente como homem gay, não sei tu, mas eu sofri bastante, assim, de pessoas que não entendiam, né, tipo, levavam a coisa para outros lugares, assim, sexualizavam demais, né, e aí também de uma forma, às vezes fetichista, às vezes punitiva, tipo, tu nunca é o suficiente, né, tu não é homem o suficiente porque tu te monta e tu não é mulher o suficiente porque tu é artista, não é nada, não, a drag não é, assim, não tem direito a nada. Mas isso, Luna, não quero me envolver em maus lençóis, eu tô falando especificamente de uma questão boba, assim, eu não concordo com nada disso, tá? Só pra dizer assim, né? Sim, mas acho que dá pra eu compreender, assim. E acho, inclusive, que enquanto eu te ouço falando isso, eu fico pensando em situações que eu vivencio hoje ainda e em relação a pessoas do próprio meio LGBTQIA+. Isso. Então é muito delicado. Já chegaram pessoas em mim e falaram, não, você não deveria fazer drag. Você deveria pegar todas as suas maquiagens e dar pra uma pessoa trans que mora na rua. Isso foi uma pessoa travesti que me disse, sabe? Isso foi muito violento pra mim naquele momento receber isso. Porque é uma violência, né? É uma violência. No nosso próprio meio, às vezes, a gente reproduz também violências, né? Então, eu entendi por esse lugar, assim, que você tá falando. Exato, que bom. Tá bem. Então, daí, concluindo, seguindo na tua pergunta, Luna, se a gente, né? Se tu hoje, tão jovem, né? De uma geração bem mais jovem que a minha, ainda percebe essas violências. Quem veio antes de mim, né, deve ter sofrido muito, assim. Então, estigma, né, tanto da sociedade quanto do meio LGBT, que o próprio meio não vê. Uhum. Tipo, hoje, Luna, posso te dizer que eu vi a mudança acontecer, Luna. Eu vi, eu vi direitinho tudo, assim, desde quando era muito feio ser drag. Até agora, que é tipo, uau, é drag, ai que legal, eu vi isso acontecer. Você tem alguma percepção de um período onde essa transição acontece, mais ou menos, década? Sim, de 2015 pra cá, quando o povo populariza. Bem recente. Sim. Antes disso, não. E assim, quanto mais o RuPaul populariza, mais isso cresce. A partir de 2012, 2013, ali, a coisa já começou a melhorar, mas ainda assim não era tanto. De 2015 a coisa. E aí com Pablo muito mais, né? Glória Groove muito mais. E aí é uma outra geração de artistas também que você percebe se colocar junto com essa onda? Eu acho que sim. Sim. Super, sim. Super. E daí assim, como que eu... Então, né, ainda tem... Na pergunta que tu tinha me feito, sim. Assim, eu procuro ter esse olhar de respeito, de carinho e de... meu, de valorização, sabe? Sim. E hoje eu... Nossa, eu sei que são pessoas muito fodas, assim. Tipo, o Lauro Ramalho, sim, o Castanha, a Glória... São artistas, meu, muito fodas, assim. Muito fodas. Pelo tanto, sabe, que fizeram, que ainda fazem, são muito fodas, assim. Então eu procuro tratar bem, assim, com o respeito que eu acho que eles... Com o respeito que eles merecem, não é o que eu acho, é, sim, o que eles merecem, sabe? Uhum. E das novas gerações, eu procuro... eu procuro relevar algumas coisas, porque... quando eu comecei ali, quando eu vim trabalhar em Porto Alegre, em 2002, 2003, foi bem um marco, assim, janeiro, março de 2003, eu comecei a trabalhar numa festa na Casimiro de Abreu, lá no Cord. Como que é o nome? Chamava Off Centre. Off Centre. Isso, eram as festas da Off Centre, perdão, que aconteciam no Cord, e quem produzia a festa era uma drag. Uhum. Que hoje é o Mad Blush, uhum, que é um cantor. Na época era uma drag, era a Blush. A Blush. E namorava outra drag, que era a Swan. E daí ela chamava 5 ou 6 drags pra trabalhar num final de semana. Uau. E aí isso foi um bafo no Cord, que era até então era um lugar só de hétero, assim, sabe? Uhum. O Cord era uma boate só de hétero. E daí, de repente, invade uma bicharada e com 6 drag queens na porta, assim. Então foi um bafo. Um bafo, assim. E aí, foi nessa época que eu comecei a ver o quanto havia de disputa, assim. Se formou 2 grupos, eram 2 facções, assim, as drags do Vitrô e as drags do Cord. Caramba! Como uma guerra, sabe? Caramba. Uma falando mal das outras, e tipo, as do Vitrô não se apresentavam lá, e as de lá não se apresentavam no Vitrô. Levei muitos anos pra ser convidado pra me apresentar no Vitrô. Caramba! Porque tu tava trabalhando no... desculpa, sim, porque eu trabalhava no Cord. Caramba! Então eu procuro, olha, às vezes até sou chata, assim, né? Sou meio que super nani das drags, sabe? Porque, sim, eu quero que elas não percam tempo com isso. Porque, na boa, eu vejo o filme se repetindo. Sim. As pessoas, os artistas que deveriam estar se ajudando, deveriam estar trabalhando de forma colaborativa, de forma... Sim. Positiva, sabe? De forma respeitosa, estão competindo pelo quê? Pelo menos se é um reality show, tu tá competindo por um prêmio. Mas na vida, tu tá competindo por quê? Você tá direciona a energia pra um lugar que não traz criação coletiva não tão potente quanto... É uma vaidade, assim. E uma vaidade vazia. Porque é assim, é tipo... Não é nem aquela vaidade do eu sou mais bonita que tu. Não, eu sou melhor do que tu. Mas o que isso quer dizer, né? Se tu é melhor que eu, então seja. Me deixa ser o que eu sou. Tu sente isso por parte de artistas novas, mais jovens em relação a você? Não. Entre elas. O fato de ser velha é bom porque... A gente ganha um rótulo, assim, né? Sim. É velha. Uhum. Às vezes eu me percebo assim. Mas eu não entro nesse já esquema. Já aconteceu de falarem diretamente? Que eu sou velha? É. A todo tempo. Sim, no sentido de tentar atingir de alguma forma negativa. É, aquele shade que... Uhum. A cultura do shade. Sim. Eu não sei, assim... Uhum. Acontece, né? Mas eu acho, sabe que com o tempo eu quis mudar. Eu tenho uma tendência a ser muito ácida. Uhum. E a reproduzir e responder todo o ódio que já recebi, eu tendo a querer dar de volta. E com muita terapia, sim, e barras de axis também. E banho de ervas e tudo que tu pode imaginar, e oração forte, eu procuro me modificar. Eu procuro fazer humor de outro jeito, que não através do shade. Uhum. É, porque eu acho, isso é o que tá cheio, isso transborda em mim. Eu posso ser muito venenoso se eu quiser. Uhum. E fazer os outros rirem, né? Que é a cultura do shade, assim, é tu fazer um veneno e isso é engraçado. Mas existe uma medida aí que é um pouco perversa, sabe? É, e eu percebi que é muito mais difícil, por exemplo, tu dar um elogio de verdade do que fazer um shade. Então, por que eu vou fazer o shade? Eu vou dar um elogio de verdade, sabe? Vou me esforçar em ver alguma coisa, em mudar. Porque se a gente só segue fazendo o que outros já fizeram, a gente vai para lugares que não são os que a gente quer. Eu não quero esse lugar, então eu quero tentar diferente, sabe? Sim. Não é que eu consiga, tá, Luna? Mas existe essa consciência, esse desejo meu, assim. Sim. Eu me esforço para não ir por esse caminho, porque é um caminho que eu já fui e não quero mais, assim. Não quero me afastar disso. Então, eu não sinto, por exemplo, que as gerações mais novas, elas entrem numa de competição comigo. Não. Na minha cabeça, assim, das coisas que eu sei, né? Do que eu ouço, geralmente, eles falam, ela é velha, né? Uhum. É velha, e é isso. Eu tô fazendo meu trabalho e sou velha mesmo. E é só 25 anos, inclusive. Com muito orgulho, né? Eu admiro muito isso. E é o mesmo que eu digo pra Glória, pra Castanha, né? São 37 anos, 40 anos de muita experiência e muito trabalho. Né? Então, isso é grandioso, eu acho. A outra pergunta, acho que a gente já tocou nela, mas aí se você quiser desdobrar alguma coisinha a mais ou se quiser seguir adiante, fique à vontade. Ela é sobre como você percebe a sua relação pessoal com a sua persona artística. Existe alguma comunicação entre esses lugares? Existe muita comunicação. Existe. Para minha saúde, assim, mental, eu gosto de exercitar a Cassandra como objeto artístico. Porque daí, quando eu recebo alguma crítica ou alguma coisa, né? Não vem pra minha pessoa, fica pra persona. E daí eu consigo, por exemplo, eu não, o pintor, o escultor, ele não é a escultura. É claro que a obra do artista é o artista, né? Mas não é. Só que não é a gente que é drag, é o nosso corpo, né? Sim. É a nossa pele que tá ali, é a gente que recebe o tapa, é a gente que ouve a coisa ruim, é a gente que lê. Eu acho mais complicado, que é a mesma coisa, isso eu já tinha por causa da dança, assim, né? Do meu fazer artístico como bailarino, assim, eu gosto de... Existe o Newton bailarino, existe a Cassandra, existe e existe eu. Sim. Eu preciso de um lugar seguro para conseguir me relacionar com o meu trabalho artístico, porque eu já sou o meu trabalho artístico, né? E aí se eu não me afasto um pouquinho, é muito difícil, por exemplo, lidar com crítica. Eu fico muito arrasado, assim, por exemplo, uma apresentação que eu vá mal. É muito pesado pra mim. Sim. É muito pesado, porque às vezes é uma semana, duas de preparação pro figurino, pra uma música de 2 minutos, 2 minutos e meio. Com sorte, 3, 4. Mas em geral eu não faço música de 3, 4 minutos, é menos. Mas pra num segundo, tudo vai por água abaixo, daí não. Não, assim, tipo, ok, esse é o trabalho, né? Vamos lá, vem de novo, vem outra oportunidade, como é que dá pra melhorar? Então, eu delimitei alguns espaços e algumas... E com o tempo isso tá cada vez mais. Eu percebo que isso vai ficando mais elaborado. Cada vez eu consigo determinar mais, assim, isso é meu, do Newton, isso é da Cassandra. Também tem as coisas que são nossas, né? Sim. Vocês partilham? Que a gente partilha, mas em geral eu me esforço para que, por exemplo, o dinheiro da Cassandra é o que está ajudando o Newton no momento. Uhum. Que a Cassandra agora está trabalhando mais, mas também já houve um momento em que eu estava trabalhando e estava bancando a Cassandra. Você usou uma palavra mais cedo que eu achei interessante, que é associação, né? Isso, porque isso, em geral, eu era bem desassociada, assim, e aí... Mas é uma associação e uma desassociação que eu vou lidando, assim. Eu acho muito difícil, Luna, às vezes, essa coisa... de entender o que é meu e o que é da Cassandra, assim. A gente, é o meu gosto, são as minhas, imagina, tu sabe bem, eu não preciso dizer, né? Mas eu acho interessante porque não é um personagem, é uma persona, né? Então, tudo que a Cassandra tá falando, né? Toda a construção do discurso, eu tô por trás, ou eu vivi, ou eu tô pensando no que eu quero dizer. O formato de exibição é a Cassandra que dá. Mas às vezes tem isso, assim, né? Eu que pensei, eu que elaborei, eu que desejei aquilo, mas e daí é o Newton e a Cassandra. E acho que no final das contas talvez seja até impossível se localizar, porque se a gente se transforma, e você em aula já comentou com a gente que a persona também se transforma. Sim. E aí a gente também se transforma. Então, nessa relação, acho que essa negociação, né, essa zona, ela vai se transformando. Ela é super borrada. E ela se transforma. É, isso. Assim, né? É, borrada no sentido... É, eu tô me contradizendo, na verdade. Mas é sobre isso. Mas ela é borrada. Existem aproximações, existem distanciamentos. Isso, exatamente. E eles mudam. Isso. Ao longo eles do tempo. Mudam ao longo do tempo. Exatamente. E eu acho que muito é pelo seguinte, quando a gente se monta, eu acho que eu nunca volto igual. Eu nunca volto igual. Eu sempre aprendo alguma coisa que muda em mim. E aí a próxima da Cassandra também, ela já não vai ser o mesmo eu que vai dar lugar pra ela, porque ela também vai ter vivido. Eu acho... Uma troca doida, né? Uma troca doida. Essa bicha louca. É uma troca doida. E essa outra pergunta, elas todas giram em torno de um mesmo, né, de algumas coisas que ressoam. Você percebe alguma transformação no seu modo de se comunicar quando está montado? Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que eu fico mais rápido, eu improviso melhor. A Cassandra fala. O Newton bailarino, por exemplo, aprendeu a falar em cena a partir da experiência da Cassandra. A minha capacidade de improviso, de humor, ela vem muito mais do feminino, que é a Cassandra que me exercita. É o que eu aprendo com ela. O corpo do Newton ainda é muito engessado. Mesmo eu tendo a consciência de tudo que aconteceu, né, dessa formação que eu tive, assim, de tipo... Quando tiver de homem, tem que emular um hétero. Quando tiver de homem, quando estiver atuando como bailarino, não pode dar pinta de viado. Tem que ser bem homenzinho. Estou fazendo uma careta. Apesar disso, Luna, eu já me perdi agora. O que eu tava falando dizendo? Existe, você se percebe ainda, de certa maneira, com alguns enrijecimentos também. Sim, sim. Que te retraem. Quando você está com Newton, a Cassandra, você consegue... Romper. Com isso. Acho que você já tinha até comentado, né, sobre isso antes. E você sente ou já se sentiu capaz de fazer coisas montado que você não faria desmontado? Claro! Comentou também. Muito, muito. Tem coisas que eu... tipo, às vezes eu nem acredito que eu disse e que eu fiz. E digo e faço. Sim. Porque pra mim a drag tem esse lugar da potência, tá? Sim. Do vai. É engraçado porque assim, é como se a Cassandra não tivesse filtro. Tem muito filtro, mas eu tenho um zilhão de vezes mais. Então, essa experiência com a Cassandra sem filtro, que é com muito filtro, ela, pra mim, ela é absolutamente libertária, assim. Eu penso, meu, eu não acredito que eu fiz isso. Eu falei isso. E acabo rindo, achando graça de mim e, tipo, eu fico feliz com as coisas que eu consigo fazer, sabe, com a Cassandra, assim. É pra mim um lugar de prazer. É pra mim um lugar de liberdade, assim, de exercício criativo, no melhor sentido da palavra, é criação, assim. Criação em tempo real. Né? Às vezes é... Porque tem isso, assim, do improviso, né? A Cassandra, ela... Uma noite ideal da Cassandra pra mim é quando eu consigo performar e ficar no microfone. Só entrar no palco, fazer o lip sync e sair, eu não me sinto tão bem. Quanto se eu puder performar e aí conversar e falar no microfone, pelo menos dizer um boa noite, que nunca vai ser só o boa noite, mas eu preciso disso, assim. E isso é uma coisa total, eu não sou essa pessoa tão comunicativa. Não sou. E você já participou de algum grupo de drags? Já. Já participou? Já. Chamava Teatro de Loucas. Teatro de Loucas. Foi ali entre 2006, 2007, 2008, talvez. Eu acho que foram 3 anos. E foram anos muito legais. Eu trabalhei com o Mad Blush, com a Blush na época. A Swan, que é o ex-namorado, era ex-namorado já, da Blush. Éramos sempre nós 13 e a gente chamava outras drags para fazer parte de especiais. E daí a gente tinha um processo criativo muito legal, super colaborativo, assim. A gente produzia. E a gente tinha um especial por mês que a gente apresentava no Venezianos, que era o TV Luxo. E que aconteciam coisas gravadas antes, que a gente passava lá na hora, no telão, e ainda fazia uma sketch na hora, ao vivo, assim. Sim. Em especiais, então a gente gravava em estúdio as nossas vozes, e depois lá na hora a gente se dublava. Que legal. Foi bem legal, foi um período lindo, assim. Hoje eu vejo a riqueza disso tudo que a gente fez, né? Penso, nossa, que legal. Que às vezes quando a gente tá fazendo, a gente nem tem muita capacidade de perceber o quão bonito é aquilo que a gente tá fazendo, né? Sim. Só vai e faz, assim, faz outro. Nossa, foi um momento de criação, assim, riquíssimo. Muito legal. E depois, depois não... Depois a gente desfez o grupo. A Blush começou a buscar experiências em que ela cantaria, né? Tentou trazer isso pro grupo. Eu nunca curti cantar e me retraí, porque não gostei da minha voz. Tipo, eu não quero voltar a fazer lip sync. E aí acontece uma situação assim, entre o ex-namorado, né, da Blush e a Blush. Que era uma drag também. Sim. E aí que também cantava, então rola aí uma coisa entre elas, tipo, tu não canta bem. E aí a Blush disse, é o quê? Então tá, tchau, vou fazer a minha história então cantando. E daí ela fica um tempo, se revê e entende que o que ela curte da drag é a visualidade, que ela pode manter isso com outro nome e vai pro nome Mad Blush e começa a carreira de cantora. Né? Com as canções, assim, bem, um trabalho autoral muito bacana. E daí o Teatro de Loucas acaba em 2000, eu acho que foi em 2008. Tá? E é sobre isso, né? Grupos têm o seu tempo, né? Também as coisas não sempre duram para sempre. Olha, se pensar que, olha que coisa linda, né? O trabalho do Mad Blush hoje, assim, então valeu tudo. Sabe que tinha que não valer. Não conheço, acho que não conheço ela, ainda vou procurar. para conhecer o ano. É muito legal, é muito legal, muito legal. É, e tem alguma artista ao longo da sua trajetória, toda ela, que tenha te marcado de alguma maneira especial, ou alguma, assim, plural? Muitas. Tem as artistas mais distantes, né? Tipo a Madonna. Uhum. Adoro o modo como ela trabalha o modo como ela ressignifica as próprias criações. Eu acho isso genial. Acho pop, acho luxo, acho mexe com moda, mexe com bailarinos, né? O corpo, a cena, adoro, assim, ver a Madonna usando músicas antigas e apresentando de outro jeito, assim, fazendo Like a Virgin em cima de um cavalinho, tipo aqueles cavalinhos de carrossel, sim, assim, né? Saindo de dentro do globo da Xuxa, da nave da Xuxa, acho maravilhoso, acho incrível, assim. Mas também tem os meus artistas da vida real, assim, né? Os artistas com quem eu troco, assim, principalmente da Macarenando, né? O Diego, outros artistas também, mas esses são pessoas que me alimentam com feijão e arroz. Assim. É gente que eu gosto de ter por perto e que eu considero o meu trabalho muito influenciado pelo pensamento desses artistas, assim, né? Pelo entendimento de arte desses artistas, porque conversamos muito, temos muitas trocas, né? E às vezes nem sempre eu tenho a oportunidade de conversar sobre arte e sobre cena, sobre atuação, sobre drag com artistas drag, assim. Às vezes é muito... Às vezes a pessoa tá num outro momento, né? Sim. Tá vivendo o close e luxo, assim, né? Não, tá tudo certo. Eu também já estive nesse lugar, né? Uhum. Então, essas pessoas, esses artistas da vida real que eu chamo, né? Que são os mais pertinho de mim, eles me influenciam muito, assim, muito. Eu acho, deixa eu ver que horas são. Ai, 33, dá tempo ainda. Mas eu vou inverter a ordem das duas últimas perguntas, porque tem uma delas que eu tô muito curiosa pra te ouvir e eu quero ouvir sobre ela, né? Além de trabalhar com transformismo, você tem outra profissão? Já sei que você tem, que você já comentou que é dançarino também. Isso. E que a dança veio antes. Sim. Da drag. Queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso. Quando que a dança começou pra você? Ai, na verdade, eu sou uma pessoa de muitas atividades profissionais, assim, né? Além da drag, sim, sou bailarino, né? E esse ano eu fecho 30. Uhum. Cinco a mais como drag. A minha formação é em biblioteconomia, então eu trabalhei como bibliotecário, como bailarino e drag queen até, e também desde 2001 eu atuo como massoterapeuta. Então, isso tudo... 2001. Bastante tempo. Sim. Eu rio porque nem eu acredito que já faz tanto tempo, assim, sabe? Eu não sabia, acho que passa você já muito rápido. Alguma coisa. Sim, que nem o dia que eu disse que a gente ia ter aula de massagem. Porque é isso, eu tava louca pensando nesse atendimento de massagem, falei, na aula de maquiagem. Isso já foi... Eu já tive diferentes momentos na minha vida, né? Uhum. Onde a Cassandra... Sempre teve uma importância muito grande pra mim, mas isso nunca foi meu sustento. Uhum. Eu que, né, investia em figurino, eu que investia em muita coisa. Isso era mais no início da sua carreira? É. Uhum. É. Até 2015 eu nunca vivi de arte. Uhum. Foi em 2015 que eu decido sair, né? o meu emprego formal e daí olhar, né, para drag e o que é que eu podia fazer com isso. Daí um desses artistas, né, que eu admiro e que me inspiram e que eu tenho a possibilidade de trabalhar com, que é o Diego, ele então me dá um empurrão, assim, tipo, cria um workshop. Não sei, cria, tá bom. Então, a Macarenando está no DNA também muito em função dessa gratidão e dessa relação que se estabelece aí, né? Com ele, com a Macarenando, com as pessoas, com o elenco, né, desses artistas. E, mas daí então, de 2015 até março de 2020, sim, eu trabalhava como drag, eu me sustentava dos meus trabalhos artísticos, assim. Eu trabalhava muito no final de semana, 2, 3 eventos por final de semana, assim, por sábado, né? 3 no sábado, 2 na sexta, de boas, assim, dava pra lá. E aí vem a pandemia e aí muda tudo. É, uma coisa que eu fiquei aqui me perguntando é se essa, vou chamar de autonomia financeira da Cassandra, que é o momento em que ela passa a ter uma predominância, sim, tu comentou isso, né, que ela passa a te sustentar em algum, sim, momento. Sim, isso. Isso aconteceu no mesmo momento em que surge o Pimp My Drag? Uhum. Exatamente. Porque daí eu largo o emprego formal, né, e como bibliotecário. Como bibliotecário e ofereço o workshop, que tem 3 alunos na primeira edição. É, 3 alunos. É, porque veja bem, não é o Pimp que me sustenta, né? Porque, sim, o Pimp demorou até engrenar. Foi meio que no mesmo momento essa virada. Isso, essa virada. Já que então eu vou me dedicar, né, a viver como artista, mas assim, o que me garantia eram os eventos. Uhum. E eu não fazia muito casa noturna, assim, era mais evento. Porque casa noturna tu depende do cachê que a casa tem a oferecer, né? Uhum. E aí a minha oportunidade de um ganho mais interessante era em eventos, assim, casamento, formatura. Ah, interessante. Eu ouço falar do Pimp há muitos anos, desde que eu me mudei aqui para Porto Alegre, que eu tenho esse desejo, sabe? Que legal, Vi. Pra mim agora fechou. Para mim é o momento também. No passado a gente tinha conversado, eu te falei que ainda não era o momento. Isso. Então eu tô há muitos anos já, querido, sabe? Que legal. Chegou. Chegou o momento. Veio aí. E era pro senhor, né? Você já... deixou de fazer a Cassandra por algum período prolongado? Eu já pensei nisso. Uhum. O período mais prolongado que eu fazia e fiquei sem fazer foram 6 meses. 6 meses. Que eu estava morando em Portugal. Uhum. Quando eu fui visitar a minha irmã de férias, a minha irmã morava aqui, né? Morava aqui, daí casou com um angolano, foi morar em Portugal. E eu trabalhava no Senac como bibliotecário, comprei a passagem, viagem marcada, né, de férias, 1 mês, passagem de volta, tudo certo. Fui demitido. Ai, meu Deus! Antes da viagem. Oh, e aí, o namorado na época que eu tinha, terminou comigo. E daí, eu morava com meu pai e minha mãe junto, assim, eu era o último filho que ainda morava em casa. Eu tinha todas as contas pagas, tipo, eu não vou voltar. Eu fui de férias, fui pra ficar 1 mês e fiquei 6. Uhum. Foi uma experiência bem legal, mas eu não dancei e eu não me montei, uhum, lá. Uhum. Eu só trabalhei com outras coisas, nada a ver, assim, fui segurança. Uhum. Uma clínica pra viciados em heroína. Uhum. Nada a ver. Mas fiz uma graninha, viajei, uhum, e tal. Dei uma pausa, né? A única coisa que eu tinha e que ficou bastante comprometida era essa relação com o grupo, uhum, que era muito desgastada, porque esses abusos eram abusos, assim, né? E esses abusos, eles foram muitos, né? Muitas violências, assim, comigo, com o meu corpo. E eu, ali, quando eu não volto nessa viagem de um mês, porque pra minha família eu disse, né? Ó, eu tô indo e vou ficar com a Naira lá, ficar com a minha irmã. Mas pro meu diretor eu não avisei. Então ele aguardava que eu voltasse depois de um mês e eu não voltei. Então isso também é um momento de ruptura pra mim, onde eu... Em vários níveis. Eu trago isso à tona. Não, eu não vou voltar por causa disso. Isso não está bom assim. Depois eu saio desse grupo e aí, né, outras experiências. Quando eu volto. Porque lá eu fiquei 6 meses sem me montar. Horrível. Te fez, tu sentiu? Muita falta. Isso foi, ó, eu fui em julho de 2000 e voltei em janeiro de 2001. Então, entre julho e janeiro, né, 2000 e 2001, eu não me montei. Eu não me montava com tanta frequência, mas eu já tinha essa coisa, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar ali toda sexta e sábado montado, foi puxadíssimo. Porque eu não sabia me maquiar, eu não tinha figurino, né? Foi todo um trabalho para o qual eu fui contratado. Então tinha figurino, tinha maquiador, mas depois de 98 eu já estava querendo ensaiar os meus próprios passos, assim, né? Isso começou a vir em mim, o desejo de eu explorar a maquiagem que eu queria fazer na Cassandra, o que, que eu queria que a Cassandra vestisse. Perguntas que hoje eu vejo que eram bem iniciais, assim, né? Tipo, o que, que eu quero performar? E daí, enfim, estava muito nisso. Então, esses 6 meses foram de afastamento artístico, assim, e não foi nada bom. E também, pelo que você falou, envolviam outras coisas também, né? Então, um momento de vida. É, mesmo, foi um momento de vida, assim. De essas poucas necessidades. E uma coisa que eu fiquei aqui me perguntando, só pra eu me situar, é sobre o Macarenando. Quando é que vocês começam a trabalhar juntos? Esse não é o grupo que você começou, né? Não. O grupo. A Macarenando começou em 2013. Esse ano ela completa 10 anos. Ah, e você já conhecia o Diego, né? O Diego antes eu conheço. Sim, eu conheço o Diego desde que ele tinha, acho que, 16 anos. Ele é filho de uma grande diretora, da Juni Machado. E eu trabalhei com a Juni Machado nesta primeira experiência, naquela primeira experiência de dança, né? Ela era uma diretora, uma coreógrafa convidada, assim, né? Ensaiadora. Então eu conheci a Juni e ela às vezes levava o filho. E era de... conheceram. Coisa mais querida. Legal. Muito legal. Legal, essas relações de amizade que permanecem, né? Imprevistas e permanecem. E aí então vamos para a última pergunta, que é uma pergunta... Não é complicada, mas ela tem várias perguntinhas sobre aqui em Porto Alegre. A arte drag, ela se desdobra em diferentes espaços artísticos, no teatro, nas casas noturnas, no cinema. No seu ponto de vista, em qual desses lugares ela tem mais inserção, mais espaço hoje? Ai, Luna, eu acho que ainda é muito na noite. A gente tem expoentes, né, de pessoas que conseguem no teatro. Eu mesmo, né, com o Pimp, faço esse exercício, né, de dar essa experiência cênica. Diferente, né? Mas também levo pro palco da Workroom porque acho importante, porque o miudinho do meu trabalho hoje em dia é bar, é noite. É noite ou LGBT ou, né, uma noite drag, enfim, mas eu não posso mais te dizer que eu sou contratado para casamentos e eventos como eu era, não sou. Acabou. Isso não voltou depois da pandemia, assim, mudou. Foi durante a pandemia. Então, mudou, assim, até 2020 eu trabalhava enlouquecidamente, assim. Doido isso, né? E daí, trocou. É como se os eventos, eles trabalham com modismo, tá? Sim. Então, ainda não virou moda entre casamentos, ó, a hora. Deu a nossa... Ainda não virou moda chamar drag. Nos eventos, assim, porque quando acontece, daí choque de trabalho, sabe? Foi isso, foi um, foi um período de moda, de, eu acho, tá? Eu acho. É, dá tempo ainda de eu perguntar, essas tipo, são bem curtinhas. Dá, sim, querido. Que é sobre se você tem em mente assim, alguma casa noturna ou algumas no plural que você acha que tem dado mais visibilidade para arte drag, assim. Ah, isso. Com certeza. É, o Vitrô, né? É inegável, assim, um trabalho de resistência secular. Eles estão desde o século passado, né? Sim. Desde 90, final de 90, assim, eles estão, acho que vão completar 40 anos, ou já tem, o Vitrô, em primeiro lugar. A Workroom, né, numa segunda aí, bem mais nova, né, com 6 aninhos recém, mas eu acho que o trabalho que vem sendo feito lá, ele dá essa constância, né? Que é muito importante pra gente, como artista, eu acho, tá, daí do meu processo artístico. Eu me descubro quando eu começo a performar com regularidade. Eu sei quem eu sou, eu começo a pensar o que, que eu quero, o que, que funciona pra mim. Porque nem sempre o que a gente pensa é o que é. Sim. Às vezes tu pensa uma coisa, mas tu põe na prática, não é aquilo, não funciona. Então, o espaço de atuação para um artista, pra mim, é muito importante para o meu processo. Eu poder manter uma apresentação por mês na Workroom faz toda a diferença para mim. Sabe que eu tenho descoberto isso agora com o Pimp, assim, essa experiência de encontrar traços de Lunar no fazer, no preparar os números. Daí eu vou descobrindo como que esse lugar faria essa tal música. É como um trabalho de detetive, né? Certo. A gente vai achando pistas, assim. É muito legal. Pra mim tá sendo muito prazeroso, porque eu tinha experimentado a Lunar num outro lugar, na sala de aula, que é também uma performance, mas que é diferente. Sim. É diferente. Eu trouxe ali o nome da Workroom porque é o lugar de maior constância na minha trajetória artística, hoje, assim, isso, tá? Né? Mas eu também já trabalhei durante muito tempo com o Blush, né? Então, nessas festas da Office Center, eu trabalho de 2003 até 2008, com o final do Teatro de Loucas. Então, foi muito importante também, porque era onde eu tinha a oportunidade de trabalhar todo o sábado. Todo o sábado a gente performava, e eram especiais, e era tipo Noite Madonna. Daí eu pensava, o que a Cassandra, onde tá a Cassandra na obra da Madonna, sabe? Onde que a Cassandra encontra, como que eu posso subverter? Isso foi muito bom, especial Dia dos Namorados, especial Latino, especial do Inferno. Lá vinha eu buscar que diabo é essa que é a Cassandra. Como fazer a Cassandra diaba. Então, o Vitrô também foi um espaço, né, apesar de, não sei por quais motivos, assim, mas o Vitrô já me ofereceu muita oportunidade de trabalho, assim, né, já me apresentei, tinha um especial com a Suzy, um domingo por mês, que era maravilhoso, assim, mas hoje, não sei, assim, é um espaço que não me chama. Então, também, eu procuro cavar outros espaços, né? Sim. Onde que eu posso me apresentar, porque eu quero voltar a... Não sei nem se... Eu adoraria voltar a me sustentar com o meu trabalho artístico, assim. É Sim. muito gratificante. Mas, no momento, o que eu quero ainda é produzir. Eu Sim. quero me apresentar, assim. Eu tenho essa sede, eu tenho esse desejo, né? De me comunicar com o público. E, né? Enquanto eu não virar produtor de conteúdo no TikTok, o meu jeito de me comunicar com o público é na cena, assim. Sim. Então, por exemplo, eu recebi um convite, né, do Limonata agora lá, que nem é o Limonata, é o guri que tá fazendo o projeto no Limonata, o Álvaro. Então, são espaços que vão surgindo, assim, outros espaços, onde eu espero que eu também tenha essa oportunidade de desenvolver, né. Mas então, Venezianos, também é um espaço que eu tive essa oportunidade, né, de me montar. De sabe que eu, primeira vez que eu ouço que o Venezianos também deu espaço. Sim, o Venezianos tinha a drag oficial do Venezianos, que era a Lúcia. Lúcia. A Lúcia Becker, que começou como Lúcia Esparadrapo, depois Lúcia Becker e querido Irã Marcon, super querido, um artista incrível, é, faleceu de Covid. Uma pena. É, e aí tem mais umazinha. Faça. E aí, é, que seria até talvez um pouco mais técnica, né? Sobre como que se você percebe algumas diferenças entre esses lugares, né? Da casa noturna, do teatro. Tu já teve experiência no cinema? Nunca levei a Cassandra no cinema. Assim, nunca estive na sétima arte montada. Entre o teatro e a casa noturna, tu percebe... É, alguma diferença de dinâmica, assim, de total, trabalho? Total, querido. Total. Entre casas noturnas. Entre casas noturnas, diferem as dinâmicas. Claro. Diferem os públicos. Uhum. Um casamento nunca é igual a uma formatura, que nunca é igual a outro casamento e nunca é igual a outra formatura. Uhum. É, entender o público para quem a gente vai performar, assim, né? Seja em evento. Porque daí tem isso, eu trabalhei durante muito tempo em evento, né? Uhum. Que não vai se repetir, mas é que é uma grande lição ali. Uhum. E tem, por exemplo, as casas noturnas, que tipo, o público do Vitrô não é o mesmo público da Workroom. Uhum. O que eu performo no Vitrô não é a mesma coisa que eu vou performar na Workroom. Uhum. Por escolha minha, tá? Sim. Porque eu sou uma cadelinha de plateia e de aplauso. Uhum. Eu quero é agradar. Sim. Eu não tô muito... Eu gosto de casar as coisas, tem que ter o meu desejo artístico. Não vou fazer, por exemplo, uma coisa só para agradar o público. Sim. Mas eu quero agradar aquele público. Sim. Então, dentro do que eu posso fazer, o que, que eu posso fazer para... Dentro do que eu quero fazer, o que, que eu posso fazer para agradar, para ter um bom resultado, né? Para que as pessoas gostem, para que elas se divirtam. Se relacionem. Né? Para eu me comunicar, né? Exato. E você comentou sobre os eventos. Nesse caso, você pergunta para a pessoa sobre como que você faz nesse caso de um casamento ou de uma festa de aniversário? Como que você descobre quem é esse público? Stalker? Não. É... O local da festa, a profissão dos noivos. No caso de um casamento, né? Onde vai ser a festa, a profissão dos noivos. Uhum. É, isso tudo me diz o nível... Aqui. É, eu presumo o nível social e o nível de preconceito a partir da conversa com a madrinha, que às vezes quem está contratando é uma madrinha, né? Às vezes é a cerimonialista. Se é a cerimonialista, eu já tenho mais intimidade. Sim. Entendeu? Eu já consigo catar, tipo, quanto que é essa festa? Quanto que ela está gastando? Ela é rica? Não é para isso, mas é saber... Se é uma pessoa... Porque às vezes gente com menos grana curte mais e se solta mais e se diverte mais. Gente muito elitizada, com muita... Elitizada não. Gente com grana. Porque elite, né? Okay. Mas são coisas que influenciam nas minhas escolhas artísticas do que é que eu vou fazer ou não. Cassandra é uma detetive. Uma detetive. E aí todas as outras coisas também, assim. Como é o piso que eu vou... estar, porque eu já tomei muito na cara, eu já tomei muito assim de pensar no sapato mais lindo e chegar num gramado. E aí não deu bom. Pensei numa coreografia elaboradíssima e aí fiquei enterrando. Oi, e aí? Tudo bem? Tudo bom? Desculpa interromper a conversa com você. Imagina. Você poderia apresentar o nosso trabalho rapidinho? A gente, na verdade, está gravando uma entrevista. Desculpa. Tá bom, então. Eu peço. Imagina, tudo bem, meu bem. Uma boa noite. Obrigada. Ela é a dona da roda. Isso mesmo, já conhece. Claro. Então tá, gente, bom trabalho aí. Beijo, eu passo teu Instagram para ele. Isso aí, obrigada. Ela é do coletivo... Ela é do coletivo... Poetas. Ai, sim. Poetas. Sim. Vivos. Poetas Vivos, eu tenho um livro dele. Isso, ela tava com os livrinhos, sim, dele. E ela tem uma marca autoral de brincos que são só argolas. Como é o nome dela? A Dona da Roda. A Dona da Roda. Tem eu vou te mandar, a Electra, eu sigo ela. Que é uma das escritoras é uma das que eu mais me afetam, assim, nos poemas. Enfim, acho que sobre as perguntas, acho que era isso, né? É. Acho que a gente... Tu te dá satisfeita com as muito, respostas? Muito, muito, muito. A gente até já meio que tá em cima, né, do tá nosso em cima, tempo. Precisamos ir. Te agradeço muito por esse privilégio de te ouvir, de trocar contigo, de aprender contigo. E eu entendo que é nas relações que a gente se constrói, sabe? Então, pra mim tem sido muito precioso. Essas relações, eu tenho me encontrado muito. Obrigada. E não é que o Alexandre tinha razão, né? Que a gente devia se conhecer. É verdade, é verdade. Uma pena que ele não tá junto, aqui, como era a vontade mas aqui dele. Mas tá por aí, querido.